truta, ó. Ó chuva, ó, velho. Nessas horas que dá uma deprê, ó, mano. Vontade de sair, pá, né, mano. Mas aí, pra que desespero, né, truta? Se é a gente que faz, né? Você saque, então. Fica firmão que seu castelo não cai. Pra que desespero se isso é você que faz? Andar no luxo e ter tudo na vida. Desfilar de Renault, cercado de mina. Corre lá, se joga de cabeça na cena. Pega a mercadoria e seja o rei da biqueira. Nas ruas da quebrada o mais famoso bandidão. Com as quadradas na cintura, sentimento tem não. O coração às vezes até chora nessas horas. Quando no momento ruim os vagabundos te abandonam. Perde a droga, pede a arma, ganha só a reclusão. Sem vaidade, sem champanhe, só vingança e ambição. Pediu pela morte, ó, tá preso é pouco. Até zoou sua mulher na frente dos outros. Interessante, me diz qual é o cara que não quer ter tudo que cê tem e abusar da sua fé. Mas eu só quero minha cota, conquisto minha glória. Só quero o que é meu, o que é seu não me importa. Na cabeça do MB, a maldade tá presa. Mó turbulência, onde tá minha experiência? Eu disse chega, não quero. Sério, mas pra mim essas fitas, a idade tá batendo, eu já cansei dos polícia. Quantas vezes até eu falei pra minha coroa aqui, fama não é nada, o respeito é o que conta. Eu quero é mais, eu quero ter dinheiro e poder, por que não? Se eu sou um ser humano igual você, jamais. Eu quero ter inveja de alguém, porque você faz a sua e eu faço a minha também. Até a rosa mais bela tem a cor do seu sangue que se esvai pelo chão. Meu povo muda o semblante, o ódio e o amor não é opcional. Então me tire logo deste funeral. Quantos já se foram e deles me humilharam. E hoje estão sentindo inveja do outro lado. É foda querer sem poder tocar. Comer com zóio e não poder se sustentar. Vários se divertem com as notas no bolso. E quando se tromba com o craque, vende as roupas do corpo. Não vou deixar solidão pegar de refém, porque vou negociar com a tristeza também. Pois seja quanto for a minha felicidade, eu vou atrás, nem que seja pelos sete mares. É foda, às vezes eu me sinto em pedaços. Coração amargurado, desfigurado. Mas a dona Valéria reza pelos meus pecados. Seja como for, eu não vou pular do barco, que não seja pelas costas. Quando alguém vir me cobrar, quero ser digno de ver minha morte chegar. Eu já sonhei com o mapa deles querendo a minha cabeça. Deixe isso pra lá antes que eu me aborreça. Pobre só quer ter dinheiro e sossego. Tá numa goma própria, somente o terreno. Vivendo e aprendendo a ambição do próximo. Inveja, cobiça e a gordura nos olhos. Meu sentimento é nobre, o verbo sempre clássico. Lâmpada na sola do espírito fraco. Eu já queria acordar num mundo sem maldade. A opção tá aí, parceiro, você quem sabe.